ZYK 520 AM, 1200 kHz. Ondas curtas. ZYD 960, 31 metros, 9.615 kHz. ZYE 961, 16 metros, 17.815 kHz. Rádio Cultura de São Paulo. Emissora da Fundação Padre Anchieta. Centro Paulista de Rádio e TV Educativas. Caixa Postal 11.544. CEP 050-36900, São Paulo. E-mail falecom@radiocultura.am.br. Pela Cultura AM. Gramofone. Olá, boa noite para vocês. Estamos iniciando o nosso gramofone pela nossa Cultura AM de São Paulo com a espetacular música dos anos 20, 30, 40, início dos anos 50 e também os pedidos musicais dos nossos amigos ouvintes através do telefone 2182-3081. Telefone que você pode ligar sempre de segunda a sexta-feira, no horário das 9 da manhã às 6 da tarde, fazer o seu pedido musical de uma maneira muito simples e rápida para a nossa alegria. É só você ligar, falar o seu nome, seu sobrenome, o nome do seu bairro, o nome da sua cidade, pedir uma das suas músicas preferidas destes anos espetaculares da nossa música, e a gente vai ficar felicíssimo em poder tocar a sua música, falar o seu nome aqui no nosso programa. Vamos iniciar o nosso programa com três grandes vozes. Primeiro, pedido do Aloysio Gonzaga da Silva, que mora no bairro do Butantã, e pediu com Francisco Alves, aliás, numa gravação realizada ao vivo na Rádio Nacional. Olha só que beleza. A música Madrugada. Depois, nós vamos ouvir o pedido do Luiz Sebastião da Silva, da cidade de Osasco, que pediu com Orlando Silva, Jornal de Ontem. E depois, vamos ouvir o pedido do Renato Cardoso de Almeida, do bairro de Santana, que pediu com Gastão Formente, Zingará. Está começando o nosso gramofone pela nossa Cultura M. Madrugada, resto de noite, laringe anuncia novo dia. Madrugada que encontra o poeta na rua deserta, a ver deixar namorados que voltam das festas, fazendo festas à luz do arrebol. Madrugada dos guardas noturnos, boêmios noturnos que sonham com o sol. Madrugada, cabaré fechados, casais agitados que a noite formou. Madrugada das rixas sangrentas, nas ruas barrentas onde a lei não chegou. Madrugada do homem banal que compra o jornal e as notícias não lê. Madrugada, o poeta boêmio deseja por prêmio viver com você. Cabarés fechados, casais agitados que a noite formou. Madrugada das rixas sangrentas, nas ruas barrentas onde a lei não chegou. Madrugada do homem banal que compra jornal e as notícias não lê. Madrugada, o poeta boêmio deseja por prêmio viver com você. Jornal de onda, dali já Marie, não perde mais. Agora quero um outro jornal assim, que tenha fatos sinceros e sublimes. A minha franqueza, releve a comparação, não se vai encher de tristeza, é força de expressão. Mas francamente agora você, para mim é um jornal atrasado, que só vai servir para eu no futuro lembrar o passado. Para mim ali, já reli, não serve mais. Agora quero um outro jornal assim, que tenha fatos sinceros e sublimes, Nós ouvimos o pedido do Renato Cardoso de Almeida, do bairro de Santana. Gastão Fornente cantou de Gilberto de Carvalho e Olegário Mariano Zingara. Para o Luiz Sebastião da Silva, da cidade de Osasco, Orlando Silva cantou de Romeu Gentil e Elisário Teixeira, Jornal de Ontem. E para o Aloísio Gonzaga da Silva, do bairro do Butantã, Francisco Alves, numa gravação realizada ao vivo na Rádio Nacional, composição de Elivelton Martins e Evaldo Rui, Madrugada. Maravilha. 8:12. Vamos prosseguindo com o nosso gramofone. Agora vamos ouvir o pedido da Lilia Dernstein. A Lilia Dernstein, que mora no Jardim São Bento, ela pediu com Vicente Celestino Ontem ao Luar. Depois nós vamos ouvir o pedido do Miguel Lopes da Silva, do Jardim Lusitano, que pediu com Orlando Silva Última Estrofe. E depois o pedido de Valdeles Vicente. É do Valdeles Vicente, que mora no bairro do Ipiranga. Ele pediu com Francisco Alves Na Virada da Montanha. Vamos ouvir? Vamos ouvir então. Vamos lá. Mostrei, mostrando a ti, dos olhos meus correr sem ti, uma nívea lágrima, e assim te respondi. Fiquei a sorrir, por ter o prazer de ver a lágrima dos olhos a sofrer. A dor da paixão não tem explicação. Como definir o que só sei sentir? Se tu desejas saber o que é o amor e sentir o seu calor, o amaríssimo travor do seu dulçor, sobe um monte à beira-mar ao luar, ouve a onda sobre a areia lacrimar, ouve o silêncio a falar na solidão do calado coração, a penar, a derramar os prantos seus. Silêncio universal e a dor maior que a dor de Deus. Se tu queres mais saber a fonte dos meus ais, põe o ouvido aqui na rósea flor do coração. Ouve a inquietação da merencória pulsação. Busca saber qual a razão, porque ele vive assim tão triste a suspirar, a palpitar, desesperação, a teimar de amar um insensível coração, e a ninguém dirá no peito ingrato em que ele está, mas que ao sepulcro fatalmente o levará. Tão cedo cantando em noite linda, nessa ingrata volte ainda, escutando a minha voz. A estrofe derradeira, merencóia, revelava toda a história de um amor. A lua que rondava a natureza, solidária com a tristeza, entre as nuvens cantor que assim falas a lua, minha história igual a tua, meu amor também. E se em ais confusos, e ele então entre soluços, todas nós repetimos. Nós ouvimos no gramofone o pedido de Valdelis Vicente, do bairro do Ipiranga, Francisco Alves cantando de Lamartine Babo e Ari Barroso, Na Virada da Montanha, para o Miguel Lopes da Silva do Jardim Lusitano. Orlando Silva cantou de Cândido das Neves, Última Estrofe, e para Lilian Dernstein, do Jardim São Bento, Vicente Celestino cantou de Catulo da Paixão Cearense, Ontem ao Luar. Daqui a pouquinho, não esqueçam, eu vou passar o telefone, porque eu gostaria muito que você participasse. Eu ia ficar muito contente com a sua participação, assim como os nossos amigos estão participando do programa de hoje. Outros tantos já participaram de outros programas, desde o nosso primeiro programa. Estou muito feliz pela sua audiência, pela sua companhia, mas seria muito mais legal assim se você participasse do nosso programa. É verdade, eu fico muito feliz. É legal a gente poder falar o nome das pessoas que também ouvem o nosso programa, das pessoas que... do bairro, das pessoas que ouvem o nosso programa, das cidades, das pessoas que ouvem o nosso programa, dos estados, das pessoas que ouvem o nosso programa. É muito legal até para a gente saber também, é uma alegria muito grande. É verdade, participe, é só um momentinho assim, rapidinho, que você vai perder a sua vida, vai dar uma alegria grande pra gente. É fácil ligar pra cá, é um número só, mas são muitas linhas. Então daqui a pouquinho eu passo o telefone, que é o 2182-3081, mas depois eu passo o telefone com calma. Agora vamos ouvir mais dois pedidos da Ivone Galazzi. A Ivone Galazzi mora no bairro do Tatuapé, ela pediu com Francisco Alves, Perfil de São Paulo, e depois nós vamos ouvir o pedido da Tereza Diegues. Não tem aqui nem o bairro, nem a cidade onde a Tereza Diegues mora, mas a gente fica muito contente pela participação. Ela pediu com Francisco Alves, Saudade do Passado. Vamos ouvir então. Aonde estão teus sobrados de longos telhados e teus lampiões? E os moços da academia na noite tão fria cantando canções? E sinhazinha delgada pisando a calçada na tarde vazia. O tempo tudo mudou, mas não apagou a tua poesia. Não mudou, não se apagou a tua sedução. Brás, Tietê, viadutos, barracas de flores e a multidão. Os pardais em madrigais, o sol rasgando a serração, e a noite com seus pintores apagando a sem tempo em cores teu nome no meu coração. Da saudade é saber que nos seus braços eu perdi a mocidade. Que saudade, que passado, que destino foi o meu. Quanto eu tenho chorado depois que o nosso amor morreu. Que saudade, que passado, que destino foi o meu. Quanto eu tenho chorado depois que o nosso amor morreu. Nós ouvimos o pedido da Tereza Diegues, Francisco Alves cantou dele, Davi Nasser e Gomes Cardim, Saudade do Passado. E para Ivone Galassi, ou Galassi, é com S, deve ser Galassi, né? Que não é um portuguesado sobrenome. O bairro é o Tatuapé, onde a Ivone Galassi mora. Silvio Caldas cantou de Bezerra de Menezes, Perfil de São Paulo. Agora são 8 horas e 29 minutos. Gramofone. Pela Cultura AM. Daqui a pouquinho, então, o telefone para você participar. Antes, nós vamos ouvir dois pedidos musicais. Da Lúcia Zanini Cardoso, que mora no bairro do Ipiranga, que pediu com Gilberto Alves Taberna. E depois nós vamos ouvir o pedido do Valdomiro Teixeira, da Vila Granada, que pediu com Orlando Silva, A Felicidade Perdeu Seu Endereço. Vamos lá? Na taberna eu passei o dia, vendo entra e sai da freguesia. Quase esqueci a ingratidão que te fiz, e dos tragos por mim ingeridos, afoguei parte dos meus sentidos, chegando a julgar-me infeliz. Foram então chegando as horas mortas, as tabernas fecharam as portas. Voltei novamente à minha solidão, e morrendo de saudade tua, vim pra minha casa que é a rua. E aqui estou a implorar perdão. Amor, a chuva molha minhas vestes, eu sinto mesmo estar prestes até as forças perder. Amor, faz tanto frio aqui fora, se me mandares embora, tenho medo de morrer. Não me negues, por favor de Deus, a paz de teu abrigo. Se já não me queres mais, deixa eu ser só teu amigo. Porém, esta porta. Perdoa tudo que te fiz e deixa-me que morrerei feliz. Esta porta, perdoa tudo que te fiz e deixa-me que morrerei feliz. E promovi uma festa na sala modesta do meu coração. Ingenuamente a alegria ousei convidar. Esperei, mas no fim o silêncio falou: desperta desta ilusão que a alegria não venha perder o teu cartão. Senti então que uma luz me fugia, era a esperança que se despedia, e o desengano na mais cruciante ironia. Abraçou-me a sorrir tão cruel, tão mordaz, que eu jurei não sentir ilusão nunca mais. Abraçou-me a sorrir tão cruel, tão mordaz, que eu jurei não sentir ilusão nunca mais. Nós ouvimos o pedido do Valdomiro Teixeira, da Vila Granada. Orlando Silva cantou de Cândido das Neves, A Felicidade Perdeu Seu Endereço. Para Lúcia Zanini Cardoso, do bairro Bipiranga, Gilberto Alves cantou de Lupicínio Rodrigues, Taberna. E a gente está encerrando aqui a parte dos pedidos musicais. Quero agradecer a todos os participantes de hoje. Quero agradecer a você que está nos ouvindo. Agradecer a todos que já participaram do nosso programa. Você que está aguardando a sua participação, ela virá. E se você ainda não ligou para a gente, ligue. Peça uma música para o Gramofone, as músicas dos anos 20, 30, 40, início dos anos 50. É só ligar no 21-823081. É um número só de telefone, mas são muitas linhas. Então, se uma linha estiver ocupada, a sua ligação, quando você ligar, a sua ligação cai automaticamente em outra linha que está ali. Então, dificilmente você vai achar que o telefone aqui está sempre ocupado. O telefone vai estar sempre livre.

que estou sofrendo, clareando a noite o meu coração. Chegando meu feliz cantor, salve o seresteiro, salve o meu amor. A noite é minha, o seu semblante alegre está dizendo que está cheio de disposição para acabar com a dor que estou sofrendo, clareando a noite do meu coração. Gramofone pela Cultura M, Bando da Lua, de Assis Valente, Zequinha Reis, Mangueira. Aracy de Almeida cantou de Pedro Caetano e Cláudio Honor Cruz, Engomadinho. E Anjos do Inferno, de Dorival Caymmi, Acontece que eu sou o baiano. 8h46, Carlos Galhardo. Onde eu fui batizado, a Lapa.

beijo amargor que ele tem. Então chorando, nunca mais amar ninguém. Porém, eu agora encontrei alguém que me compreende, que me quer bem. Quem fala mal do amor não sabe a vida gozar. A própria dor tem amor, mas não pode amar. Prover do amor todo amargor que ele tem. Noel Rosa e Vadico, Noel Rosa e Marília Batista cantaram Provei, e Ciro Monteiro de Wilson Batista e Ataúfo Alves, o bonde de São Januário. Linda Batista. Eu tenho que ver. Gosto de ver batuque

musicalidade. Musicalidade tem produção musical de Márcio Barker e a gente começa o programa de hoje ouvindo os Cariocas. Gramofone.